که گفتن و پرانتاکوپیا سیما سیما گفتن تاتورizado Paulo Afonso no 090 é coluna 7 com a esquerda na lotar controle 1935 e o transponder 5444 está gostando Paulo Afonso 090 no 7 esquerda lotar 1935 5444 para tornar com 1 agora da 7 de altura no meu saluto Tango acione repasso táxi vai para a taxa Tango, táxi autorizado, mantenha papai aguardando instruções, 1014 no ajuste. Tango, até papai aguardando, eu estou gostando. Chame Recife em 1288, alterno 3325. 288-3325, obrigado. Das 9.014 no ajuste. Ele está livre de decolagem com 1014. 1749. Autorizado ingresso, porte alinhado e pronto. Porte alinhado e pronto, no check, tá ficando gostando. É 749, decolada 08, controle 1935, a viagem. Controle Salvador, bandinho, Webjet 6749. 149, bom dia, suba o 340, saída da El, vigilância. 340, nada El, web 6749. Gustavo, está autorizada a decolagem, o vento é 180 graus, corte nós. Tango decolado aos 11, controle 1935, Baviais. 935, obrigado, senhor. Até bom dia. Obrigado. Controle, bom dia, Thiago. Tango decolou da 17, Cana Sul, escuta 5444. Tango, bom dia, saída lotar, vigilância, subida ao 090. Tango em acessão 090. Batman 749, chame Recife 13325, alterna na 1288. 3325-288 com Recife, web 6749, boa semana a todos. Obrigado, igualmente. envie a informação até o prossegue. Copia o quilo delta. Delta autorizado, conquista, plano Yankee, uma centena, decolagem no 7, curva direita, sai da gola, leval, pós direto. Controle 1935, transponder 5464. táxi autorizado, reporte em área pronta 17. Agora que o Golfo Tango vai passando 80, 35 milhas agora, propondo a modificação e acendeu 095, está estimando o Paulo Afonso 0933, acho que é o Golfo Tango. Golfo Tango Sul vai manter 095, modificado aos 27, visual, chame Recife em 12545, alterna 12685. Recife, ano 2545, alternando ano 2685. Oscar Golf Tango, tenha um excelente dia, tá? Obrigado, igualmente, amigo. Bom voo. Obrigado, tá? Delta, ciente, galera, autorizado a decolagem. Ano 60 graus, 79014, no ajuste. Autorizado, lençóis, uma centena, decolagem 17, curva esquerda, saída Momo, Alpo, após direto, após modifica o nível e prossegue com armação de voo e alerta. Controle 1935, transponder 5465. Victor, correto, autorizado acionamento, reportar. Decolar 229, controle, 1935, sua viagem. Onde se o chamar 1935, Vitor Kilo Delta. Obrigado, amigo, bom dia. Bom dia. Bom dia, o Victor Kilo Delta decolou, saída Golem, na sua escuta. Kilo Delta, suba ao nível 100, sem restrição na Anguélia. Positivo, sem restrição de altitude, vai subir para uma centena, o Victor Kilo Delta, agora.